Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa. Aí ao fundo, ainda o disco do Criolo, como eu disse, um dos lançamentos mais solicitados pela nossa audiência. Alcir, tudo certinho, cara? Tudo escorrendo bem? Tudo beleza. Beleza pura. Terça-feira passada, o Edivaldo, nosso ouvinte, que enviou de forma linda e maravilhosa a vinheta dele, solicitou e a gente, como sempre, vacilou. O áudio estava numa outra parada, tá lembrado? Tô lembrado. E ele queria mostrar a vinheta que ele gravou com tanto carinho para o Ronca Ronca, para Isabel e a Gabriela, as filhotas dele. Tem o Edivaldo aí? Tem sim. Vamos lá? Manda pau. Aí, voltando a fita. Essa aí é para você, Maurício. Parabéns por esse programa maravilhoso. Aqui é Edivaldo Amorim, falando de São José dos Campos, São Paulo. Aí, pessoal de cabeleira alta, um grande abraço para vocês. Valeu! Ronca, ronca! Oi, eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. E quem também já está com a gente, aliás, como sempre, é Vanessa Lee, diretamente de Salvador. Como é que está a segunda divisão aí do Brasileiro, Alcir? Alguma novidade? Goiás e São Caetano, né? Tem gente interessada no jogo, né, cara? É um clássico do futebol brasileiro. Clássico do futebol. 1-0. 1-0 Goiás. Goiás, rapaz. 1-0 Goiás. Muito bom, hein? Lá no ABC, né? I never play a song. She's there advice. No one more don't let that is true. Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Oi, FM. All transmitters to full. All receivers to boost. This is London calling. This is London calling. Madness. Madness. Madness tight on the heads of the rebels. The bitterness erupts like a hot blast. Broke glass. Ritual of blood on the burning. Served by a cruel and fighting. 5 nights of horror and of bleeding. Broke glass. Old blades as sharp as the highs of hate and the stabbings. It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. Night number one was in Brixton. Soprano B sound system was a beating out a rhythm with a fire. Coming down his reggae, reggae wire. It was a sound shaking down your spinal column. A bad music tearing up your flesh. And the rebels them start of hiding. The youth them just burn high. It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. Night number two down at Shepherd's. Right up Railton Road. It was a night named Friday when everyone was high on brew. Or drew. Pound or two worth of Cali. Sound coming down Neville King's music iron. The rhythm just bubbling and backfiring. Raging and rising. When suddenly the music cut. Steel blade drinking blood in darkness. It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. Night number three, over the river, right outside the rainbow. Inside, James Brown was screaming soul. Outside, the rebels were freezing cold. Babylonian tyrants descended, pounced on the brothers who were bold. So with the flick of the wrist, a jab and a stab, the song of blades was sounded. The pile of oppression was vomited, and two policemen wounded. Righteous, righteous war. Night number four at a blues dance, a blues dance. 2 rooms packed and the pressure pushing up. Hot, hot heads. Ritual of blood in a blues dance. Broke glass, splintering fire. Axes, blades, brain blasts. Rebellion rushing down the wrong road. Storm blowing down the wrong tree. And Leroy bleeds near death on the fourth night. In a blues dance, on a black rebellious night. Madness, madness, war. Night number five at the telegraph. Vengeance walk through the doors. So slow, so smooth, and so tight and ripe and smash. Broke glass. A bottle finds a head and the shell of the fire hurt cracks. The victim feels fear. Finds hands. Holds knife. Finds throat. Stabbings and the bleeding and the blood. It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. Ronca, ronca! As árvores somos nós. As árvores somos Nós. As árvores. As árvores. Somos. Somos. É isso aí. Nós. É por aí mesmo. Para contextualizar o Ronca Ronca como um programa planetário, com o que de mais importante acontece nesse exato instante, aqui ao fundo, Linton Kwesi Johnson. Sentiu? A noite, primeira noite em Brixton. Five Nights Bleeding, um disco mega espetacular do Linton Kwesi Johnson, certamente um dos mais articulados cronistas da desigualdade inglesa e desigualdade planetária. And the rebels them start of hiding. The youth them just burn high. It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. E para que as conexões com Londres realmente sejam as mais fortes possíveis, vamos dar boa noite primeiro ao nosso amigo Rafa. Tudo certo, Rafa? Opa, beleza, Maurício. Chega mais pertinho do microfone, por favor. Beleza, Maurício. O Rafa fez a gentileza de trazer até ao programa, nada mais nada menos que um cidadão de Londres chamado Julian Temple, que todos vocês conhecem, do The Great Rock and Roll Swindle, do Sex Pistols, do The Future is Unwritten, do Joe Strummer, uma lenda do cinema, da documentação musical, já esteve no Brasil algumas vezes, e o Julian ficará com a gente durante um bom tempo do programa de hoje. Tudo certo, Julian? How are you doing, Julian? Good. I've waited a long time to come back to Rio, and now I'm here. I want to be in London because, as the song says, it's madness amongst the rebels there, and I want to be there because I'm making a film about it, and it seems weird to be here. But on the other hand, I waited 30 years to come back here, so I'm very happy to be here. Então, um detalhe antes do Rafa é colocar a coisa para que todo mundo entenda. O programa é ao vivo. Estamos inteiramente abertos à nossa audiência. O e-mail é roncaronca@oifm.com.br. Utilize a presença do Julian Temple aqui com a gente. Estamos ao vivo. Nós não sabemos quando ele poderá voltar. Pode ser até terça-feira que vem, mas vamos aproveitar enquanto o passarinho está na mão. Diga lá, Rafa. Não, ele estava dizendo que ele demorou. Ele veio para cá em 78, né, com os Pistols, e depois com o Mick Jagger no início dos anos 80, e que ele demorou muito tempo para voltar. Ele estava com vontade de voltar para cá. E que ele está muito feliz de estar aqui agora, depois desse longo período fora da... E o Julian está trabalhando um filme sobre Londres que vai ter uma estreia antes das Olimpíadas, né? E a gente estava conversando aqui de como está sendo difícil para ele observar à distância a situação de Londres agora e ele querendo muito estar lá. É, continuando a tradução do que ele estava falando, ele está aqui, mas está nervoso de não estar lá, né? Com tudo que está acontecendo lá agora, ele está no meio do processo de fazer esse filme sobre Londres e ele não sai do celular ali, tentando acompanhar o que está rolando e de alguma... Ele tem uma equipe agora que está filmando lá e ele fica mandando text message para a câmera e para o crew para o pessoal cobrir lá os acontecimentos de agora. E para que a nossa audiência realmente fique sabendo do que o Julian Temple está fazendo aqui, qual é a função dele hoje no Rio de Janeiro? Julian, what are you doing here in Rio? I've come to x-ray the soul of the city. Veio roubar a alma da cidade. I have a very strong place in my heart for Rio because I came here many years ago, as you were saying, and got into all sorts of trouble here. Ele veio para cá. Ele tem o Rio tem um espaço especial no coração dele e ele veio para cá fazer esse filme. I have very fond memories of those times, and interested in making films about cities, important music cities. I just did a film about Detroit, which is one of the great centers of popular music in the 20th century, 21st century. I'm making a film about London, which I believe is also a very powerful music city. I grew up as a kid in the 60s, where every week there was a new song by the Kinks or the Stones or the Who. And it seemed somehow to be the music of your life, you know, growing up. So I was lucky to be involved in the punk time there, and every year there's new music from London that's worth listening to. I think the same is true of Rio, and I think you can understand the journey of a city through its music. You can make a film where the music is the narrator. Maurício, tenta me ajudar aqui a lembrar tudo que ele, falando, mas basicamente ele é muito interessado na questão da música no Rio. Ele está fazendo essa série de filmes, ele fez um filme sobre Detroit agora, é o último filme dele, que também busca, através da história da música, contar a história da cidade. É o que ele veio buscar aqui no Rio também, assim como ele está fazendo nesse filme de Londres também. Roubar a alma da cidade é exatamente o que ele veio fazer aqui. Exatamente. Aqui ao fundo, Linton Kwesi Johnson. E quase sempre que ele passa pelo programa, eu toco uma música lançada num disco de 1994 dos Paralamas de Sucesso, quando os Paralamas juntaram Linton Kwesi Johnson e Tom Zé. Em 1994, Rafa, ninguém sabia quem era Tom Zé. Uhum. Ninguém mesmo. Antes do David Byrne resolver. É, bem antes. E o Linton Kwesi Johnson, ninguém sabia mesmo. E os Paralamas juntaram Linton Kwesi Johnson e Tom Zé. A música é essa, eu sempre faço questão de mostrar, porque o negozinho fica completamente desabotinado com ela. A pátria vos volta sem memória de todos estes anos de amor. Um amor sem beijo e sem resposta responde agora a uma nova sedução. Teus Joaquins, teus açougueiros, filhos de uma mãe e avó, os bons e os maus tratos que eu te dei, sucumbem com tamancos, camisetas, sob a lei que eu viste a nova velha Europa te ditar. E voltas tuas costas para mim, voltas tuas costas para o mar, pras tuas conquistas, pro teu navegar, pra tua cruz de malta sobre o azul. Um dia foste forte e generosa, mas hoje tua memória não tem sul. Não é porque já não se usa navegar, e nem é por tua idade, eterna sois, mas nunca mais a nossa velha intimidade, o sabor inigualável dos teus pães. Ronca, ronca. Grandmother, you turn your back with no memory of all these years of love. A love without kiss or commitment responds to a new seduction. Grandmother, I am your Joaquin, your butcher. The good and bad times I gave you succumb with your clubs and vests to the law the new Europe dictate, and you turn your back on me. You turn your back to the sea, to your conquest, your navigation, your Maltese cross on the blue. Once you were strong and generous, now your memory has no south. Not because you no longer sail, nor for your age, you are eternal. But never again our old intimacy, that unique taste of your bread. Tá bom. Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com o Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. Now, a man called Jason Mayall went to Colombia and returned with a stack of records, much to our good fortune. And I'd like to give a shout in to Barranquilla, to Cartagena. And let's roll with Andres Landero, Martha Cecilia. Bajo el espléndido celaje de luz, bajo el espléndido celaje de luz, de distinguidos colores, de distinguidos colores. Marta Cecilia coronada fuiste tú, aclamada entre las 15 flores. Te lo mereces, Marta, que te cante el landero. Te lo mereces, Marta, que te cante el landero. Eres una cosa exacta, ay, a los ángeles del cielo. Toe Tapper or No Body Shaker. Boy, you need to see the Undertaker. And that's proving techno was coming out of the mountain long before the lake dried up on the plain. And that, once again, that was Andres Landero, El Rey del Acordeón. É, Mauricinho, você sabe que o Bibi é a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro, rapaz. Então se liga e acesse o site bibisucos.com.br, veja uma loja perto da sua residência e faça o pedido. Veja as suculentas novidades do cardápio e toda a carta de sucos. Mauricinho, Bibi, várias lojas espalhadas na cidade e a melhor casa de sucos do Rio, rapaz. Perhaps a lost genius of music, and it's the great Tim Hardin with Black Sheep Boy. Tim Hardin, caramba, Joe Strummer falando Tim Hardin. Depois da voz do Nandão, a gente cai em Joe Strummer falando Tim Hardin, cara. É muita emoção, hein? I'm here to rest. Participe do programa, estamos ao vivo até meia-noite, contando com essa visita surpresa de Julian Temple à Oi FM. I'm the family's unknown boy, golden curls of envied hair. Se você, meu querido ouvinte, precisa de alguma informação extra para saber exatamente o tamanho dessa criança que eu tenho diante dos meus olhos, Julian Temple, aqui ao fundo a trilha do filme The Future Is Unwritten, a história do Joe Strummer, feita, criada, dirigida por ele, Julian Temple. Rafa, vamos pedir para o Julian, em poucas linhas, contar para a nossa audiência, estamos rasgando o Brasil de Porto Alegre a Recife, um pouquinho dessa figura. Como eu disse para ele, o Joe Strummer talvez seja três dos maiores ídolos da nossa audiência. Então, ter essa informação chegando do Julian Temple é uma coisa muito importante. Julian, can you briefly talk about Joe and Well, I think the ghost of Joe Strummer is prowling the streets of London tonight, actually. I think he would have been right there in the middle of all the action. Ele acha que o fantasma do Joe Strummer está andando pelas ruas de Londres agora, com toda essa ação acontecendo por lá. Com toda certeza ele está ali no meio disso tudo. But I prefer not to remember him as a ghost, but as a friend, you know, because he was the most amazing person you could hope to meet, really. He was just an inspiring presence to be with, and someone that seemed like he'd been here before in many other guises, lives, you know. So he was a wise man and a nutcase and a philosopher all in one, you know. Ele prefere lembrar do Joe não como um fantasma, mas como um amigo, né? E me perdi um pouco, Maurício. Vamos em frente. Back to Julian. Ah, é uma das pessoas mais incríveis e uma das almas mais importantes ainda. More about Joe. I just miss him a lot, man. And, muita saudade dele. I can't really say much more. Okay. London's burning! London's burning! Honka, honka! UFM. Pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Thank you. E aí, Malval, e aí, galera do Ronca Ronca? Aqui é Vanessa Lee, ligada sempre através da internet, direto de Salvador. Participação, como sempre, cabeleira altíssima de nossa audiência. Marcelo, Sérgio Greif, Emanuel, Rinaldo, Emiliano, Juliana, Cláudio, Mr. White, como sempre, Pedro Bambá, Totanner, Ícaro. Rapaz, a situação tá frenética na internet, cara. Com Clash ao fundo, vamos lembrar que Nevilton, nosso queridíssimo amigo que recentemente passou aqui pelo estúdio da UFM, se apresenta amanhã, dia 10, no estúdio SP, em São Paulo, óbvio, às 23 horas. Sabe qual é o preço, Alcer? De grátis. Nevilton amanhã, dia 10, no estúdio SP, às 23 horas. E na quinta-feira, Cidadão Estigado. Quinta-feira, Cidadão Estigado também no estúdio SP. Aí já tem uma mariola. 15 pratas e R$25 os ingressos. Olá, galera, quem tá falando aqui é o Bia dos Paralamas. E aqui é o João Baroni. E a gente também tá aqui com o Ronca Ronca e Maurício Valadares, de novo. Mas tão mesmo, hein? Eu coloquei hoje no site do Ronca Ronca que a situação em Londres, além de todas as imagens terríveis e a situação muito sinistra mesmo que tá acontecendo lá, passou pelos nossos tímpanos. O galpão da Sony, onde grande parte do material das gravadoras independentes era arquivado, foi ao chão, virou cinza. Então, presume-se que grande parte ou a totalidade dos arquivos de áudio e outras coisas mais, de gravadoras como Warp, Matador, 4AD, Sub Pop, XL e muitas outras, tenham virado cinza. Realmente uma coisa de chorar lágrima de sangue. E nossa audiência que participa loucamente diz que o inglês do Julian Temple é perfeito. Então, Rafa, de repente a gente não precisa nem muita tradução, porque ele fala de uma maneira bastante clara. Então, com o Clash ao fundo, White Riot, Rafa, vamos voltar a essa situação de Londres, que para a gente é muito distante e muito complicada da gente entender. E como nós temos uma figura nascida em Londres e totalmente envolvida com todas essas situações, é muito importante que a gente tenha essa imagem do Julian Temple. Julian, how are you seeing the London thing happening right now? Well, you know, you asked me to put together a playlist, and that's always a hard thing to do, but it wasn't that hard last night because we were watching the pictures on the phones, you know, coming in from London, and it's hard for me to completely understand what's happening there because I'm not there. I'm in Rio. But I know some of the reasons behind it. You know, this goes back, the seeds that were sown by Mrs. Thatcher take a long time to come to harvest, and I think we are reaping what we sowed. You know, we've developed a kind of permanent underclass in England who have, like the Sex Pistols said, they have no future. They are just driven wild with images of what you should have to be a human being, which is your phone, your Blu-ray player, your, you know, Mercedes-Benz, all these things that they can't have. And they watch the bankers looting the countries of Europe, Greece and Portugal and Ireland and England. So we see the kids in London saying, I want some of what you fucking got. And it may not be a very clear political message, but the reasons for it are very, very political, and they have developed since the 80s, since Margaret Thatcher put her banker friends in, deregulated, you know, instigated the religion of greed in England. And we now have a cabinet of millionaires. The government is the richest group of people we've had for 100 years in England. And they have no fucking clue of what the kids in London are going through, with no jobs, no education, with all the austerity cuts. They're making the poor people pay for the bankers while the bankers still swim around the Mediterranean on their yachts. So this has been a long time coming, and it's very different from the Brixton riot that Linton was singing about, because it's the whole of London. It's not just Brixton, it was everywhere in London, so it's a massive thing. I think it was not the Olympic torch that they had in mind when they had the Olympics there. You know, you have the fire for the Olympics. Maybe this is it in London, you know. And now they've sent all the cops into London, so all the kids in Manchester are doing it in Manchester. You know, they send the cops to Manchester, they'll do it in Glasgow. So it's kind of endemic in the system they've created, that it will break down and fail spectacularly in spectacles of flame. Aí galera, aqui quem tá falando é o Bid, tô ligado há anos e anos aí no Ronca Ronca, grande Maurício Valadares, tamo junto. Ronca Ronca. Moi je suis l'antéchrist, moi je suis l'anarchiste. Je sais pas ce que je veux, mais je l'aurai. Je vais semer la terreur dans la rue. Car moi, je veux l'anarchie. Anarchie pour Uka. Ça y est presque déjà. Des unis 2000, Royaume-Uni, avec ses rêves de prise unique. Oui, moi, je veux l'anarchie. Le temps de la city, c'est fini. Tout est bon pour y arriver. Je prends le meilleur et aussi le reste. Je me sers de mes ennemis. Je me sers aussi de l'anarchie. Car moi, je veux l'anarchie. Et c'est la seule façon d'être. Est-ce que c'est le MPLA ou bien encore l'UDA ou alors c'est peut-être l'IRA? Moi je pensais que c'était UCA. Ouh, un autre pays. On a tous nos bidonvilles. Só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar, entendeu? Agora. E o Julian tirou uma dúvida minha de muito tempo. A versão que nós ouvimos aqui cantada em francês de Anarchy in the UK, eu sempre imaginei que fosse o Joe Strummer cantando como se fosse um francês. Mas ele confirmou, não, é um francês mesmo que faz essa versão que pertence à trilha The Great Rock and Roll Swindle. Estamos ao vivo. Quantos minutos para subir, Alcir? 2 minutos, Malvão. 2 minutinhos, é? Estamos ao vivo até meia-noite, recebendo a presença de surpresa de Julian Temple. Eu mostrei a trilha do Joe Strummer, The Future is Unwritten. Aqui ao fundo, um outro documentário contando a história da grande farsa do rock and roll. Um documentário dirigido por ele, Julian Temple. E que de repente, depois da Bolívia, ele vai contar pra gente como foram os dias dele no Rio de Janeiro, né, Rafa? Uhum. Tentando pagar os instrumentos que Steve Jones e Paul Cook jogaram no mar. E ele ficou aqui como refém para ter esse dinheiro reembolsado. Participe do programa através do endereço roncaronca@oifm.com.br. Julian Temple ao vivo na OIFM. Rafa, alguma informação sobre esse longo e espetacular relato do Julian? De repente, a história da Olimpíada que vai acontecer em Londres. É do que ele falou antes. Isso. Tentando resumir bastante, assim, é que nem ele mesmo está entendendo, ainda mais daqui de longe, o que está acontecendo por lá. Mas que o que parece para ele ainda é tudo herança da época da Margaret Thatcher ali, né? Mas o que ele pode ver é que essa definitivamente não é a tocha que eles gostariam de estar passando agora aí nas vésperas das Olimpíadas, né? Chegou a hora da Bolívia, ou seja? Então dá uma apertete, por favor. E aí, galera, aqui é China, e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Oi FM. Livre. Ronca Ronca. Oferecimento Bibi Sucos. Oi, eu sou Arthur da Pieve e também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Ronca Ronca. Com o Kinks ao fundo, o Julian se lembrou aqui, eu pedi para ele um top 10 de músicas importantes, e ele tem uma história muito longa, e essa lista seria de 100 músicas, mais ou menos, mas como ele disse, ele formou uma lista em cima dos acontecimentos de Londres, dos últimos dias. Mas para que a rapaziada tenha ideia do trabalho dele, não necessariamente ligado às bandas que nós estamos falando aqui, como os Pistols, o Clash. Acaba de entrar uma imagem aqui de Londres e ele ficou todo oriçado. Alguns videoclipes que o Julian Temple dirigiu para saber exatamente isso. Como que um artista consegue se espalhar por estilos musicais tão diferentes. Ele já trabalhou com Whitney Houston, ABC, Baby Shambles, Billy Idol, Blur, Bryan Adams, Culture Club, David Bowie, Absolute Beginners é dele, Depeche Mode, Dexys, Midnight Runners, Come On Eileen, clássico absoluto do Ronca Ronca, tanto em som quanto em imagem, Duran Duran, Gary Newman, Janet Jackson, Jean-Michel Jarre, Judas Priest, Kenny Rogers, Neil Young, aliás, nós acabamos de mostrar o novíssimo disco do Neil Young, e essa listinha aqui termina com um cara que eu não tô tendo muita referência dele, Paul McCartney. Paul McCartney. To be with you in the daytime. Girl, nós mostramos também o Dr. Feel Good, banda que mora no meu coração, e há coisa de 3 anos o Julian Temple dirigiu um documentário sobre o Dr. Feel Good e ele já incumbiu o Rafa de me arrumar uma cópia. Procede ou não? Isso aí, vai chegar aí. Rafa, qual é a próxima rodada nossa? É bom esclarecer que o Julian Temple está a trabalho no Rio de Janeiro, um sobe e desce desenfreado, e infelizmente nós teremos que dar adeus a ele em poucos minutos. Então, se você ainda não participou do programa com alguma dúvida, aliás, é muita mensagem que chega, use e abuse pelos próximos minutos, roncaronca@oifm.com.br. Vamos para onde agora, Rafa? Para falar do vídeo, do material que vocês estão procurando... Julian, could you talk about what you're looking for here in Rio, especially with footage and stuff like this? Well, I think I should just talk about when I first came here. Oh, yeah. Before. Because it was very exciting for me to come. I was only like 21, and, it was... leaving the freezing, swirling fog of London in the winter, very cold, bad time of year there, and the idea we were going to Rio, which you have the dream of, that's where the bank robbers go, you know, they run and they hide in Rio, and we were actually on the trail of Ronnie Biggs, who was a train robber, And, you know, we flew through the night and it was getting very drunk on the plane. It was fantastic. Then we landed and Steve and Paul were already here and they came to pick us up. It was very sweet of them, such nice guys. They came to pick me and Malcolm up from the airport. And the only problem was that Steve couldn't drive a car. He was driving around Rio, never having driven a car before. So he came to the airport and we got in and we screeched out of the airport. And the first thing he did was hit a lamppost, smack with the car and the lamppost. Amazing sound. And Malcolm went flying through the windscreen out onto the road. Incredible drama. So it all began really well, you know. Very exciting opening act to our time here. And so we took Malcolm to the hospital and he came out and he was like the, you know, the mummy from the horror movies with the bandages all around his face, and he had a funny little baseball cap. And the first thing, he came out and there was this piercing scream. Some girl was going, "Nikki, Nikki, Nikki!" And it was like, why is he shouting Nikki? And everywhere we went, they were shouting, "Nikki, Nikki, Nikki." And he looked like, we worked out, he was Nikki Lauda with the burnt face. They thought he was Nikki Lauda. So it was a great arrival in Rio. And, you know, then I made the film with them. Here we got to spend time with some Nazis and lesbians and a lot of transvestites. And we had a boat trip out to Paraty, where they threw all the instruments in the sea. We were on, the band were playing on the boat in the bay outside, in the Bay of Rio, and they threw all the instruments into the sea, and we didn't have any money to pay for these guitars and drums and amplifiers. So the guys who rented them to us were like really, really angry that we had no money to pay for these lost instruments. And Malcolm said, "Well, I'll send you the money from London." They said, "No way, you leave one guy here as human hostage." And that guy was me. And Malcolm said, "Don't worry, Julian, I send you the money, you know, on Monday. Just go to the post office and you'll be fine. You'll be back in London next week." So I go to the post office next week. There's no money. I go the week after, and always Malcolm saying, "It's going to be there on Monday." And like, I was here. I had the best time of my time in Rio, was on the streets with no money, going to the post office every week, surviving on all your beautiful fruit juice. Every day I would try and bum, go to the store and say, "Please give me this. I've never tried this fruit. I've never heard of this fruit. Can I try it?" They say, "Yeah, sure." I say, "Well, I haven't got any, you know, I drink it." I say, "I haven't got any money." So I got really, really healthy drinking 6 weeks of fruit juice, and I learned some street sense of Rio, how to survive on the street. So I'm very happy to be back here now making a film, and I hope I can draw on some of those memories. But what I like to do is ask people in Rio if they have any good shit, basically, you know, home movies, home pornography, or, you know, any mad riot footage like we have in London, you know, machine guns on the beach, burning favelas, anything that's worth watching. I'd like you to be part of this film and send your footage in to TV Zero, which I don't know where the fuck diga, they are, but diga lá, on... diga lá, Rafa, diga. Bom, ele contou aí a trajetória dele no Rio, desde ser sequestrado e para pagar os instrumentos até... Para quem saiu de trás da moita nesse exato instante, a UFM está recebendo o Julian Temple, o cidadão que tem um vasto trabalho de... como cineasta, como documentarista, basicamente voltado para música. Fez filme do UK Subs, fez filme do Dr. Feel Good, Stones, Sex Pistols, Joe Strummer, enfim, um material mega gigante e importante. Ele está hoje na UFM, está num trabalho de pré-produção do filme dele sobre música brasileira. No Rio, especialmente. Exatamente, música brasileira é com sede Rio de Janeiro, a cidade de São Sebastião. Então diga lá, Rafa. O filme está sendo produzido pela TV Zero, que é a produtora do Roberto Bellini, aqui do Rio. E a ideia do Julian, quem conhece os filmes dele, ele trabalha muito com arquivo e ele gosta de misturar tudo e fazer contar essas histórias muito malucas, assim. E o que ele queria pedir para as pessoas, e aproveitar o seu programa, Maurício, para isso é que as pessoas mandem seus materiais. Quem tiver coisa, seja o que ele estava falando de pornografia, a manifestações, vai jogo chegar de muita futebol, coisa, hein, cara? Mas não tem uma amarraçãozinha, não, cara? Eu acho que ele tá bem interessado na pornografia, inclusive. Pois é, vai chegar muito material, cara. E eu vou dar o meu e-mail para esse material chegar ele depois. Claro. Então mande pra gente, participe do filme do Julian Temple. Eu acho que vai ser um prazer tanto para quem participar quanto para ele de ter acesso a essas imagens. Eu acho que a maneira mais fácil é entrar no site da TV Zero, tvzero.com.br, e mandar pra gente. Mas, Rafa, dá uma amarrada para a nossa audiência do que virá a ser esse filme. Baseado em quê? É a coisa da música no Rio de Janeiro após determinado período, para que as pessoas não mandem uma pornografia desgarrada de algum contexto do filme, que existe. Uhum. Uma coisa muito legal que ele falou esses dias, alguém está perguntando, mas o filme é sobre música, ou é sobre política, ou sobre o que é esse filme? E ele falou, todos os meus filmes são políticos, independente de sobre o que eles são. Então, através da música, pelo olhar da música, tentar contar a história dessa cidade, pelo menos a história que, da maneira que ele vê essa cidade, desses últimos 60 anos, mentira, desde os anos 60 até agora, tentar trazer essa história, resgatar a gente que, para ele, é muito interessante ver como um país passa de um sistema ditatorial para uma economia em pleno desenvolvimento, né? Tentar entender isso. Essa é a amarração da coisa. De alguma. Tentar se entender. É que existe uma... Mas entender isso com os olhos pela música. E a questão da amarração, eu acho que os filmes dele não tem tanta amarração, porque tem essa dinâmica muito vasta do trabalho. Outra história contada pelo Julian Temple com imagens e áudio é exatamente sobre essa banda que eu fundo, Kinks. Ele tem um trabalho sobre o Ray Davis, um trabalho sobre o Dave Davis, irmão do... São irmãos que, conforme ele mesmo já confirmou aqui, na hora que eles se encontram, uma revolução pode brotar a qualquer momento. É outra missão que o Rafa tem para mim e para a nossa audiência, descolar esse material do filme do Kinks. A Coral diz o seguinte: oi Maurício, sempre ouço o programa embalado pelo Ícaro. Desta vez eu também vou escrever porque me emociono com a presença do Julian aí. Momento histórico esse, com tudo que vem acontecendo no país. Quem sabe ele escolhe uma música para mostrar, que seria Future Sound of London, dos dias atuais. Várias das músicas que eu mostrei hoje aqui estavam ou estão no top 10 que o Julian fez pra gente. Street Fighting Man. O Clash, músicas basicamente ligadas à situação da cidade dele, de Londres, nesses dias. Ronca, ronca. Oi, FM. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Liuca e, graças a Deus, sou rubro-negro. Marcelão. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. E como valeu, vamos agradecer a Julian Temple, ao Rafa, pela presença surpresa. Vamos aguardar o material. O material, enfim, qualquer pessoa que se sinta motivada pelas palavras dele para juntar esse material para o próximo filme do Julian Temple sobre a música no Rio de Janeiro, pode utilizar o e-mail roncaronca@oifm.com.br para a gente começar a bater bola. Julian, muito obrigado pela presença. Volto sempre. A kiss of goodbye, please. Yeah, goodbye. I'm off back to the burning streets of London. But I'll be back in time for Carnival, and I'll see you all then. And come and be part of the film we're going to make, because we want to do it together. See you in February. Bye-bye. Bye. Ronca, ronca. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Oi, FM. Temperatures low, fever is high, it's

Mamãezinha do céu. Coisa de doido. É de tirar pica-pau do ovo. Cabeleira altíssima. Tá bom pra você, malvão. Grande abraço do Edu Nibro pra você e pra toda a nação ronqueira que rasga o brasa. Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai. Voltamos em seguida com o esporte. Come the day, I'll be making songs. Or finding better words. These ideas never lasted long. Is up along the road, the air is growing thin. Too many friends who tried, swept off this mountain with the wind. Meet on the ledge, we're gonna meet on. Comes around again. And now I see I'm all alone, but that's the only way to be. You'll have your chance again, then you can do the work for me. Meet on the ledge, we're gonna meet on the ledge. When my time is up, I'm gonna see all of my friends. Meet on the ledge, we're gonna meet on. It all comes around again. Vamos que a gente acerta. Somos nós dois aqui. É, tá complicado aqui. Tá botão, cara, é muita tecnologia, né, cara? Os botões, às vezes, eles não fazem o que a gente quer, ou quase sempre não fazem, né? Esse é do antigo, tem que dar o vamos tentar, vamos tentar de novo. Aí, isso voltando aí. A fita. Volta, aí. Não, então volta, dá um stop aí de volta. Dá um stop, desculpa, que eu me esqueci de falar com você. Olha só como é que são as coisas da nossa audiência, maravilhosa, linda, fofa. O Edivaldo, já desde a semana passada, pediu e a gente vacilou, não estava com o áudio dele aqui da vinheta. Já mostramos e a criança já mandou 500 e-mails pedindo para a gente tocar hoje. Edivaldo, a gente já mostrou a sua vinheta para suas filhas, a Isabel e a Gabriela, mas vamos tocar de novo para que você saia todo pimpão dessa história. Vai, Alcir. Aí, voltando à fita. Essa aí é para você, Maurício. Parabéns por esse programa maravilhoso. Aqui é Edivaldo Amorim, falando de São José dos Campos, São Paulo. Aí, pessoal de cabeleira alta, um grande abraço para vocês. Valeu! É isso aí, cara. A maior cabeleira, com certeza, é dele, né, cara? Agradecer a Renata, como sempre, toda terça-feira ligada no programa na UFM. Diretamente de Houston, no Texas. É mole, cara. É uma audiência muito internacional do Ronquinha, né, cara? Agora, muita emoção encontrar o Julian Temple. Como eu disse, foi um encontro, um contato quase que casual por conta desse filme que ele está trabalhando. E ele se mostrou totalmente aberto e positivo em participar do programa. Esse negócio as pessoas podem achar que é fácil, que todo artista, ainda mais o camarada que tá ralando, trabalhando pra caramba aqui, ficar uma hora e meia, enfim, ele ficou um tempão aqui, antes ele já estava aqui, a gente conversando sobre o filme. Não é fácil você ter essa disponibilidade de uma pessoa que não tem tempo. Ah, é uma coisa bacana pra ele? Lógico que é bacana pra ele, mas é muito mais pra gente. Ele estar no programa de rádio no Rio de Janeiro, uma cidade que ele ama, que ele adora, por mais que o coração esteja sangrando com as cenas que ele vê, as histórias que ele ouve todo dia da cidade dele, é uma coisa muito difícil você segurar uma figura como essa e disposta a falar mesmo. Ele ficaria aqui 2 horas, mas amanhã ele acorda cedo para ralar. Richard Thompson ao fundo. Meu Deus do céu, eu posso ouvir essa música 100 vezes seguidas, um mega clássico do Fairport Convention. Meet on the Let, composição dele, Richard Thompson. E essa versão voz e violão pertence a uma caixa de 4 CDs, já foi o Ronquinha da semana passada. Espetacular. Vamos ver se agora o botãozinho funciona pra gente voltar com o Richard Thompson aqui, por favor. Vai. Qualquer coisa, você. Fica em casa, você. Porra, você não tá no Rock Bola, que tem os operadores de áudio sob a mira de uma pistola automática, cara. Alô, galera do Ronca. Salve, Malval. Malval, véi. Malval, véi. Malval, véi. Aí, véi. Malval, velho. Esse Malval, é outro que eu não consigo falar. Aí, é de Mota do Brasil. Malval, sumiu, véio. Cara. Aí, e a última informação dele... Olha, agora tô juntando as pontas aqui. A última informação do Ed Mota é que ele iria passar uma temporada em Londres. A bagaceira periga ter começado lá no dia que Eduardo Mota do Brasil pisou no solo londrino. Porque onde ele passa, a terra vai tremendo, né, meu amigo? Ai, ai, ai, olha o Edivaldo aqui, foi mal, Malval. Cheguei atrasado, mas as filhas amaram. Tô com moral. Edivaldo Amorim, que lenda, hein, cara. Ainda temos 20 minutos pra você participar do Ronca Ronca. Use e abuse pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Agradecer, momento agradecimento, ao Geraldinho e ao Skylab por terem me convidado para sábado passado sonorizar a inesquecível apresentação de Rogério Skylab e banda do Teatro Rival, dentro do Projeto Rival Mais Tarde. Não tenho mais como agradecer ao Geraldinho e ao Skylab por essa gentileza. Um beijo, meus queridos. professor selvagem aqui na área, meu amigo. And you can do the work for me. It's on the ledge. We're gonna meet on the ledge. Tô procurando aqui o top 10 do Julian, hein? I'm gonna see all of my friends. Meet on the ledge. We're gonna meet on the ledge. If you really mean it, it all comes around again. Meet on the ledge. We're gonna meet on the ledge. Richard Thompson, meu Deus do céu, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As 10 músicas que o Julian Temple mandou pra gente como sendo as 10 favoritas, pelo menos de hoje, né? Tem um vinhetinho aí, Alceu. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. É isso aí, cara. As músicas selecionadas pelo Julian Temple: London's Burning, do Clash; Street Fighting Man, dos Stones; Anarchy in the UK; Sex Pistols, Dancing in the Street, Martha Reeves; White Riot, The Clash; War in a Babylon, The Wailers; You Really Got Me, Kinks; Police and Thieves, Junior Marvin; God Save the Queen, Sex Pistols; e There Will Always Be an England, da Vera Lynn. Coming up on the breeze, or perfect endless days like these. Oh, Gethsemane, ah, Gethsemane. Sailboats on the Katy, push back on the quay. In your eyes there's fire, in your hand destiny. Oh, be something fine. Something fine. Down the river, into the noise and the smoke, being daring with a staring, uncaring folk. Laugh with you, laugh at you, you'll never get the joke. Gethsemane. And they broke your spirit there and the Marines. They flushed your head down inside the latrines. Frozen in the sacrament, derailed in your teens. Never saw the enemy. Oh, Gethsemane. And those buzzes betrayed, soon let you go. The fire in your eyes. Terça-feira passada falamos da traquinagem ou traquinice do nosso amigo Batman Zavarese, titulada Happenings, que está acontecendo na Casa França Brasil. As exposições são de terça a domingo, de 10 às 20 horas. E dia 13, sábado agora, acontece um festival de cabeleira alta, dia 13 de agosto. Rafael Cardoso, Lauro Cavalcante, Fausto Fawcett, performance do Siri com Fausto Fawcett, performance do Franklin Cassaro, Sonic Júnior, espetacular. Tudo isso é muito cedo, começa às 14 horas. E fechando a tampa de 6h30, 18h30, às 20 horas, nós, Alcir, o Ronca Ronca, vai sonorizar a saideira do Happenings, que acontece na Casa França Brasil. E a informação mais importante de todas é que tudo isso é de graça. Free! Now there's a pain in your head, puts lead in your shoes. Better get it seen to, it's gonna be bad news. How did the perfect world get so confused? Oh, Gethsemane. Sábado encontrei com o Lopes, o botafoguense do Rock Bola. Tem uma das vinhetas. espetaculares com o Lopes. Caramba, o Lopes tá mais feliz que pinto no lixo, hein? Tem ele aí? Só tem um, Alcir. Lopes só tem um, cara. Isso aí é igual peito de homem, barata e um amigo meu, Mirandinha. Não serve pra p*** nenhuma. FM. Ronca, ronca. I put a spell on you. I love you, I love you, I

Ronca, ronca. Mas vinha eu hoje tranquilamente, tranquilão, passando por trás de um abacateiro, ouço a voz assim. Ah, Maurício, você não tem tocado mais música pra mim. É quando olho, tô de cara com quem? Risadinha, meu amigo. Risadinha. Toca a música pra mim. Tá bom, risadinha. Wire, tá bom? Risadinha atrás de um abacateiro é demais, né, cara? Alcir, vai dando, por favor, o bizu de quanto tempo falta, tá? Porque todos os meus relógios estão quebrados. Olha só, o Thiago Mamede. Pelo amor de Deus, Maurício, você agora arrebentou com o Nino Simone. Durmo tranquilo agora. É impressionante a reação, sempre muito positiva. O cabeleiro altíssimo de nossa audiência, toda vez que o Nino Simone passa pelo Ronquinho. O Dario diz o seguinte, em setembro tem disco novo da Nação Zumbi. Vem uma cabeleira altíssima por aí, o programa é uma massa. Dario de Recife, de Porto Alegre. E quem está produzindo a Nação é o Cassim. Eu tenho acompanhado a Trozoba bem de perto. O Cassim está para passar pelo programa. O Jefferson, com quem eu tive o prazer de cruzar no Engenhão domingo passado, diz o seguinte, Edmota fará dois shows em lonas culturais da Zona Oeste do Rio. Quinta-feira ele estará aqui no meu quintal, na lona cultural Elza Osborne, Campo Grande. E sexta-feira, lona cultural Hermeto Pascoal, em Bangu. Ingresso R$30,00 inteira, 15,5. Edmota, nas lonas culturais. O Edu Negro, de Curitiba, também marca presença. Professor Selvagem, Wellington, a Renata totalmente desabotinada em Houston, no Texas. A Coral também muito feliz com a presença do Julian Temple no programa. Marcelo Wazen, que coisa impressionante. Marcos Marçal, outro monumento da nossa audiência. Charles Porto pediu para o Julian Temple enviar um abraço para ele. Não deu, Charles, fica para a próxima. Certamente o Julian Temple voltará ao Ronquinho. Espetáculo isso aqui, hein, cara? Vou falar em espetáculo. Vou falar em Julian Temple, The Great Rock and Roll Swindle. Ronca, ronca. Olha que impressionante. O Julian Temple, para quem saiu de trás da moita nesse instante, cineasta, documentarista espetacular inglês, muito preocupado com a situação da Inglaterra, mais particularmente de Londres, esteve aqui hoje, contou várias histórias, está no Brasil trabalhando sobre um filme, em cima de um filme, com a música do Rio de Janeiro. Ele voltará aqui, sem dúvida nenhuma. Nós conversamos bastante. E essa música do Sex Pistols aqui ao fundo é a 24ª música do programa, meu amigo. A média é 18, 20, lógico, depende da extensão delas. Mas o programa fluiu de uma maneira muito linda. Avisa quando acabar, hein, você? Já acabou. Amanhã no site do Ronca Ronca eu vou colocar uma foto que eu fiz ainda agora do Julian Temple segurando uma foto que eu fiz dele em 1987, quando ele veio trabalhar com Mick Jagger no Rio de Janeiro. Ele segurando a foto, um espetáculo, um momento maravilhoso. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado ao UFM por manter o Julian Temple aqui com a gente de uma forma muito linda. Ao Alcir segurando as rédeas de um jeito muito forte também na parte técnica do Ronca Ronca. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo. Não deixe participar durante a semana também. Beijinhos, bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca, Ronca. Oi, FM. Livre. Ronca, ronca. Oferecimento Bibi Sucos.